Olá a todos, meu nome é Vinícius. Estamos iniciando o primeiro episódio da série sobre o método axiomático e teorias formais, série criada especialmente para os colaboradores do nosso projeto. Bom, essa série tem por objetivo realizar um breve estudo sobre o método axiomático, dando um pouco mais de ênfase na sua formulação atual, que é capturada pela noção de teoria formal, dada pelo matemático alemão David Hilbert, em seu conhecido trabalho intitulado Fundamentos da Geometria. Então essa será uma série mais conceitual, né? Isto é, pretendo fazer mais uma exposição de conceitos do que prova de teoremas propriamente. Nesse sentido, vários resultados que eu enunciarei serão deixados por enquanto sem demonstração. Vale lembrar que no nosso canal do YouTube, youtube.numeroimaginario.com.br, existem algumas séries nas quais eu apresento a matemática em si de forma mais detalhada. Então você pode dar uma olhada também depois nessas outras séries. Bom, além de considerar o método axiomático como um método por excelência da matemática, Hilbert também desejava que o rigor trazido pelo método axiomático se estendesse aos demais campos científicos, né? Em particular, a física, por exemplo. Então, esse seu desejo ficará expresso no chamado sexto problema de Hilbert. No ano de 1900, na ocasião do segundo Congresso Internacional de Matemáticos, Hilbert deu uma conferência na qual propôs uma lista de 23 problemas. Nesse sentido, eu pretendo também apresentar uma axiomatização da mecânica de partículas clássica, buscando mostrar não somente alguns exemplos de teoremas que podem ser provados no escopo desse sistema, mas também alguns exemplos de metateoremas que se referem à demonstração da independência de termos primitivos. Só lembrando que metateoremas são afirmações provadas a respeito do próprio sistema enquanto um objeto de estudo em si mesmo. Então, nesses dois primeiros episódios em particular, pretendo fazer um breve retrospecto histórico sobre o método axiomático. Em seguida, eu apresentarei a definição de teoria formal. E a partir daí, eu vou mostrar alguns exemplos também de teorias formais, tanto da matemática quanto da física. O David Hilbert é considerado um dos matemáticos mais importantes de seu tempo, responsável por inúmeras contribuições às mais diversas áreas tanto da matemática quanto da física matemática. Além de suas pesquisas no campo da matemática aplicada, né, por assim dizer, Hilbert também tinha um interesse particular para com os fundamentos da matemática e das relações dessa disciplina com outras ciências. Suas ideias em torno desse tema se baseavam, de maneira geral, na concepção do método axiomático como o método por excelência da matemática, e além disso, também acreditava que qualquer ramo da ciência em que a matemática possuísse um papel, pelo menos subjacente, poderia se beneficiar também do rigor matemático. Então, de forma quase imediata, a gente percebe que um desses ramos da ciência que poderiam ser beneficiados pelo rigor matemático é a física. Então, principalmente motivado pelos avanços em sua axiomatização da geometria euclidiana, Hilbert, em sua conferência no segundo Congresso Internacional de Matemáticos, no ano de 1900, ele vai dizer o seguinte: as investigações sobre os fundamentos da geometria nos sugerem o seguinte problema. Tratar da mesma maneira por meio de axiomas, né, essas ciências físicas nas quais, nos dias de hoje, a matemática tem um importante papel. Elas são, em primeira instância, a teoria de probabilidades e a mecânica. Esse problema levantado é, na verdade, apenas o sexto, né, de uma lista de 23 problemas. Foi proposto por Hilbert nessa sua conferência em Paris, que, de acordo com o próprio Hilbert, suas soluções, né, ou tentativas de soluções, frutificariam as pesquisas em matemática. Nessa sua lista estava, por exemplo, o problema do contínuo de Cantor e o problema da consistência da aritmética formal. Agora, comparando o sexto problema, né, também denominado de problema da axiomatização da física, com os demais problemas da lista, a gente percebe que ele não constitui um problema matemático bem delimitado, né? Parece que está mais para um programa geral de pesquisa que congregaria, né, por assim dizer, a lógica, a física e a matemática. Bom, simplificadamente falando, o método axiomático pode ser entendido como uma forma de se organizar o conhecimento de uma determinada área ou teoria da ciência. Essa organização, dentro de uma perspectiva mais ampla, começa pela escolha, né, segundo um determinado critério de racionalidade, de alguns enunciados da teoria para serem nossos axiomas, e a partir dos quais todos os outros enunciados, né, que serão, portanto, os teoremas, serão derivados por inferência lógica. As raízes do método axiomático são antigas, né? Aristóteles já afirmava, por exemplo, que toda ciência dedutiva deveria se iniciar a partir de princípios indemonstráveis, pois, caso contrário, a gente cairia em um regresso infinito. Então, veja, para provar uma afirmação A, eu faço uso de duas afirmações, né, B e C. Bom, mas qual o fundamento de B e de C? Para provar B e C, eu precisaria de outras afirmações e assim por diante. Então, para não cair em um regresso infinito, em alguma hora dessa regressão, eu teria que atingir princípios que são indemonstráveis, né? Ou seja, não é possível obtê-los ou deduzi-los de princípios mais básicos do que eles mesmos. Aristóteles também havia dito que tais princípios poderiam ser comuns a todas as ciências ou particulares em relação a uma dada ciência. Então, essa divisão a gente vai encontrar posteriormente também nos elementos de Euclides. É possível que, além de Aristóteles, né, outros filósofos da época também já possuíssem alguma noção da natureza de uma ciência dedutiva, né? E, além disso, a dedução lógica de proposições matemáticas já era uma tarefa realizada na Academia de Platão e talvez também entre os pitagóricos. Agora, no entanto, a gente pode afirmar que a grande obra de referência para o método axiomático foram os elementos de Euclides de Alexandria, que viveu de 330 a 275 a.C., obra que não somente exercerá, né, uma grande influência sobre o pensamento científico, mas também se tornará durante muito tempo um modelo didático para o ensino da matemática. Bom, dentre algumas possíveis causas do surgimento dessa obra de Euclides, né, que foi, na verdade, uma grande sistematização do conhecimento da época, a gente pode ressaltar o desenvolvimento do raciocínio dedutivo dos gregos antigos e também uma busca por um fundamento mais adequado, né, ou seguro para a geometria, em virtude, por exemplo, da descoberta dos números irracionais e também dos paradoxos de Zenão, fatos que irão causar uma grande estranheza naquela época. Os elementos de Euclides constituem uma obra composta por 13 volumes que fala principalmente sobre aritmética e geometria. O primeiro volume em particular trata da geometria plana e traz inicialmente uma série de 23 definições, 5 postulados e 5 axiomas. As definições podem ser entendidas como tentativas de se fornecer uma ideia intuitiva de alguns conceitos geométricos, né? Como ponto, linha e superfície. Então, para Euclides, um ponto, por exemplo, seria aquilo que não tem partes, enquanto que uma linha seria um comprimento sem largura e superfície, aquilo que possui apenas comprimento e largura. Então, fica claro que são definições intuitivas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a definição de ponto, aquilo que não tem partes, não é especificado no texto o que significa, por exemplo, o termo partes nessa definição de ponto. Os axiomas e postulados do primeiro livro dos Elementos, por sua vez, refletem aquela ideia de Aristóteles de que, né, que eu citei anteriormente, de que as ciências deveriam se basear em princípios indemonstráveis, que poderiam ser de dois tipos, princípios comuns a todas as ciências ou princípios particulares de uma dada ciência. Então, nesse sentido, os axiomas seriam princípios gerais referentes a fatos auto-evidentes a todas as ciências. E os postulados seriam os princípios básicos particulares da geometria plana, né, no caso, e estabeleciam as relações básicas entre as definições. Então, por exemplo, o primeiro axioma dos Elementos de Euclides diz que coisas que são iguais a uma mesma coisa também são iguais entre si. Então, a gente tem aí um princípio geral. O primeiro postulado diz que é possível desenhar uma linha reta de qualquer ponto para qualquer ponto. Então, aqui a gente já tem um princípio da geometria em particular. Agora, nesse ponto, vale destacar três aspectos comparativos sobre os Elementos de Euclides em relação às concepções atuais que ocorrem principalmente dentro do escopo das teorias formais, né, que serão também objetos de estudo mais para frente na nossa série. Então, primeiramente, hoje em dia não se faz mais a distinção entre postulado e axioma. Eles podem ser entendidos, na verdade, como sinônimos. Os termos iniciais de uma teoria formal, né, que corresponderiam às definições de Euclides, não possuem inicialmente um significado, né? Esses termos iniciais permanecem como termos não definidos. E uma última comparação, os axiomas não são necessariamente entendidos como sentenças auto-evidentes, né? Mas sim como fórmulas da teoria formal em questão, escolhidas dentre um conjunto de fórmulas gramaticalmente corretas, né? Digamos assim. Outra questão que vale citar também é que, apesar da geometria plana, né, nos moldes apresentados pelos Elementos de Euclides, constituísse um exemplo, né, quase que irrepreensível do que se poderia fornecer de uma teoria dedutiva, se analisada sob a atual perspectiva das teorias formais, a gente poderia dizer que ela possui algumas falhas lógicas. Uma dessas falhas, por exemplo, seria a utilização, nas demonstrações, de conceitos que não foram previamente explicitados ou afirmações que também não foram previamente demonstradas. No caso de uma teoria formal, se exige que você especifique com antecedência, né, digamos assim, inclusive as próprias regras de inferência que serão utilizadas, né? Nada que não foi declarado na concepção da teoria pode ser utilizado. Bom, então por enquanto é isso. No próximo episódio eu continuarei essa história. Então, até mais.